Beijo a sua. Deus abençoe a sua. Beijo a sua. Oi, gente! Vamos aplaudir Jesus porque Ele é lindo. Ele é precioso. Ele é o nosso Deus. Aleluia! Diga comigo, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então estamos combinados, senta no seu lugar agora. Esses dias a minha filha estava pulando para lá e para cá, para lá e para cá. Aí ela chegou assim perto de mim e falou assim: mamãe, Jesus é Deus. Eu falei: pronto, já entendeu tudo, pode sentar lá, vai para lá. Não preciso falar mais nada contigo, não. Coisa boa quando a gente entende o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três que são um, um que são três. Lá em Apocalipse você vai ver um trono só. Um trono vazio, depois um trono cheio. Os três estão em um, um são três. Ai, que loucura, Jesus Cristo. Você sabe que nós somos assim, ensinados, e isso é maravilhoso, adorar o Filho. No Brasil a gente adora o Filho, a gente adora o Espírito Santo. Mas eu estava essa semana passada na cidade do Pai, lá em Jerusalém. Você chega na cidade, você percebe que é a cidade do Pai, o reino do Pai. Muita coisa errada lá também, tá, gente? Não é o céu, não. O céu, o reino vai ser estabelecido futuramente. Mas você chega e fala assim: cidade do Pai, cidade que o Filho se manifestou, cidade do Pai. E eu confesso a vocês que eu tive um choque étnico, porque transcultural, de uma crise, que eu comecei a andar nas ruas lá de Jerusalém e falei: gente, eu sou daqui, né? Eu acho que eu sou daqui. Aí vinha o pessoal falar comigo hebraico e dizia: ah, eu queria tanto saber para responder a você, moço, menino. Aí alguém disse para mim assim: tu parece uma judia marroquina. Eu disse: jura? Me amarrei. Amei Jerusalém. Você precisa subir a Jerusalém também, viu? Ano que vem vamos junto à caravana. Vamos juntar? Vamos juntar a caravana ano que vem? Vocês vão? Vamos junto? Isso é bom demais. Eu vou voltar, se Deus quiser, agora em dezembro, para fazer um estudo só sobre os instrumentos do templo. Pense no que vai dar isso. Só sobre os instrumentos de adoração. A gente já conhece um pouco disso, já estudou sobre isso desde que nós começamos com as alfaias no Brasil e tudo. Mas Deus tem mais para nos dar. Então vamos a Jerusalém. Vamos sim. Gente, eu não sei nem por onde começar. Minha cabeça está borbulhando de novo. Eu estou muito cansada, dá para ver. Estou na capa do Batman, como diz o meu filho. Tem nem mais voz hoje. Mas a minha cabeça não para de pensar e de estudar e de borbulhar. E eu lembro que quando Deus me mostrou que eu viria aqui de novo estar com vocês, eu fiquei muito feliz. E essa semana eu esqueci que era hoje. Estou cansada. Aí quando a pastora veio me buscar no aeroporto, eu olhei para ela e falei assim: te conheço, dentro de mim, né? Pessoa, sem noção. Olhei para ela e falei: te conheço. Ai, é hoje, meu Deus. Glória a Deus. É, isso que acontece com quem dorme numa cidade e acorda na outra. Tem uma hora que dá rolo, né? Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma expectativa tão tremenda sobre o que Deus vai fazer com a sua vida hoje. Eu tenho dentro de mim um fogo que não apaga, um fogo que não para de queimar. Eu sei que hoje tem alguns meninos no nosso meio. Eu vou pedir muita desculpa aos meninos hoje. Nós não, eu não quero ofender vocês de maneira nenhuma, mas hoje a palavra é para as meninas. Amém, meninas? Mas eu acredito também que os meninos que estão aqui vão receber de lambuja. Sabe o que é isso? Vão receber assim. Vai cair assim na eira e nós vamos deixar um pouquinho para eles, né? Que diz que os pobres têm que catar quando cai. Ô, dó! Meu marido vai me dar um pedalo agora. É a hora que eu ouço assim na minha mente. Olha o pedalo, hein? Diga comigo: essa é minha noite. Diga: eu sou preciosa. Deus escolheu essa noite para me abençoar. Eu vou emprestar uma frase que a minha avó me falava. Vou emprestar essa frase para você só hoje. Combinado? Coloca a mão no seu coração e diga assim: filha boa. Filha boa. Filha santa. Filha boa. Filha santa. É isso que você é. Sentiu a pressão? Fazer que nem montagem. Pressão! Pressão! Filha boa. Filha santa. Nos momentos mais difíceis, mais horrorosos da sua vida, quando você estiver no pecado de cabeça para baixo, fazendo tudo que não presta, você vai lembrar do que eu te disse. Filha boa, filha santa. Isso vai te perseguir. Filha boa, filha santa. Quando você estiver naquela situação de pecado, pronta para usar droga, pronta para deitar na cama de quem não deve, vai vir na tua orelha assim: filha boa, filha santa, filha boa, filha santa. Amém? Eu estou estudando alguns exílios do povo judeu. E nessa noite eu queria ler com você o texto de Ezequiel, capítulo 1, que fala do exílio babilônico, que é simultâneo. Outros profetas também passaram pelo mesmo exílio. Mas eu queria falar com você hoje sobre casulo, sobre o tempo da prisão. O casulo, o exílio, é o nome da mensagem, para você que está anotando aí. Esse foi o exílio babilônico. O rei Joaquim, ele simplesmente se rendeu sem lutar. Ele disse: ok, é melhor me entregar, vai morrer menos gente. Ele era um rei muito jovem, rei de Judá. Ele falou: ok. E o povo foi levado em uma das tantas vezes que foi levado, e o templo foi derrubado, então, uma das tantas vezes que foi derrubado. E começa o texto dizendo assim, Ezequiel capítulo 1. A visão dos quatro querubins. E hoje eu não vou falar sobre os querubins, sobre as rodas, vocês já me ouviram falar sobre isso. Eu vou falar sobre o casulo. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Tem um outro texto. Pula comigo. Pula para o 3:14. Diz assim. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, segue dizendo: então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. Forte, né, gente? Forte demais. Porque o profeta está no meio dos exilados e ele começa a narrar o texto como se ele não fosse prisioneiro também. Porque o profeta, ele está sempre vivendo em outro tempo, em outra dimensão, em outro tempo, em outro lugar. Lembra disso? Ele está no meio da crise. Tem outros profetas ali também. Deus começa a falar com ele coisas terríveis, e eu quero dizer uma coisa. Tem gente dizendo que diz que é profeta, que é profeta, que é profeta. Você não é profeta porque você entrega profecia. Quando você entrega profecia, você está até no ofício de profeta. Isso o apóstolo pode fazer quando falta profeta. Um ministério apostolar é aquele que se manifesta em todas as categorias. Então, alto lá, o profeta não necessariamente é aquele que entrega profecia, mas o profeta é aquele que geme diante das visões de intercessão que o Espírito Santo lhe dá.